Me atraiu a um deserto. Foi você quem disse que falaria ao meu coração. Bendito seja o Senhor, minha rocha e fortaleza, que me essa guerra. Aqui eu venço os meus gigantes.